Louvado seja o nome do Senhor, amém? Uma boa noite a todos. É muito bom estar com vocês. E mais uma vez eu gostaria de saber se tem alguém aqui essa noite que não é adventista do sétimo dia. Pode levantar sua mão, não se sinta com vergonha. Temos um lá no final. Tem mais alguém além dele que não é adventista? Só ele vai ter dificuldade de entender um pouquinho algumas coisas, então? Então vou me esforçar para fazer você entender, tá bom? Deus te abençoe muitíssimo. Eu pergunto isso e digo isso porque o tema da mensagem que nós vamos falar hoje está lá em Apocalipse capítulo 12. E esse é um capítulo muito conhecido dos adventistas. Então você que não é adventista, talvez vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas vamos tentar fazer-nos entender. E o título da mensagem desta noite é assim: o remanescente apocalíptico e as três mensagens angélicas. Bom, o remanescente é um termo que se usa em Apocalipse 12, daqui a pouquinho nós vamos ler. E apocalíptico justamente por isso, porque ele aparece no livro do Apocalipse. Esse termo se refere a um grupo de pessoas que apareceria no final da história humana. É o remanescente apocalíptico. É um grupo pequeno de pessoas que surgiria no palco da história pouco antes da volta de Jesus. E as três mensagens angélicas são três mensagens do livro do Apocalipse, do capítulo 14, que nós vamos dar uma lidinha daqui a pouco. Vamos começar com o capítulo 12, versos 1 a 6, e depois o verso 17. Então, assim, com a Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez, para que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Deus maravilhoso e querido, que agora, ao lermos a Tua Palavra, possamos ouvir a Tua voz e entender a Tua mensagem, Pai. Dá-nos a Tua graça e paz, em nome de Jesus. Amém. E a palavra de Deus nos diz assim, em um texto enigmático e interessante: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita para dar à luz com as dores do parto. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentassem durante 1260 dias. E o verso 17: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar, fazer guerra contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Texto muito enigmático, muito interessante, umas imagens estranhas. Uma mulher vestida com uma roupa que nenhuma mulher jamais vestiu, certo? Tem muita mulher que se veste bem, mulher com bom gosto, mulher bonita, bacana, mas vestida com o sol você não conhece nenhuma. Naturalmente é um símbolo, e a pergunta é: um símbolo do quê? E quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que muitas vezes a relação entre Deus e a humanidade se torna o símbolo de uma relação entre homem e mulher, e é assim em vários momentos da Bíblia. Talvez um dos momentos mais explícitos onde isso acontece é no livro de Oséias, quando Deus manda o profeta casar-se com uma mulher infiel, uma adúltera, uma prostituta, e aí tem uma discussão, né? Que tipo de infidelidade era essa dessa mulher? E Deus manda esse profeta casar com a mulher adúltera ou infiel, como um símbolo de que Deus, agora aqui como profeta, ama o seu povo, mesmo o seu povo sendo pecador e infiel. É uma relação de homem e mulher, é uma relação de Deus para com o seu povo, de Deus para com a igreja. E no Novo Testamento isso fica ainda mais claro, né? Paulo diz assim, que ele trabalhava para apresentar a igreja como uma noiva pura para o seu esposo. Então, interessante, né? A relação entre Deus e a igreja, simbolizada na relação entre o homem e a mulher. E aqui nós temos justamente uma mulher. E aqui as pessoas veem, então, os estudiosos da Bíblia, um símbolo do povo de Deus. E assim como a prostituta, a mulher de Apocalipse 17, vai representar o povo que é infiel, esta mulher aqui vai representar o povo que é fiel. Mas ser fiel nesse mundo não é viver uma vida sem dificuldades, pelo contrário. A vida da fidelidade acaba nos envolvendo numa vida de perseguição satânica. E aí você percebe a mulher sendo perseguida pelo dragão, que no próprio texto, né, vai ser explicado como sendo o diabo, a antiga serpente, Satanás e etc. E aí a simbologia dessa mulher é muito rica, né? Por exemplo, ela tem uma coroa com 12 estrelas. E aí as pessoas usam esse símbolo para falar então dos 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, ou quem sabe os 12 apóstolos de Jesus. Interessante, né? São imagens que se usa para falar então dessa mulher representando o povo de Deus que vai dar a luz ao Messias, porque o Messias vai nascer no meio do povo de Deus, no meio do povo de Israel. E a Bíblia apresenta esse dragão como pronto para destruir esse Messias, esse filho da mulher, tão logo esse nascesse. Entretanto, a Bíblia diz assim: porém, esse filho foi arrebatado para o trono de Deus e ele vai reger todas as nações com o cetro de ferro. O diabo queria destruir esse homem, mas esse homem sai da terra e vai para o céu. Essa é uma imagem de Jesus, aquele que logo que nasceu tentaram matar ele, e Satanás usou ali o Império Romano, o rei Herodes, para matar os meninos que nasceram em Belém. Mas antes que os romanos começassem a matar as crianças, a família de Jesus fugiu para o Egito, e Jesus viveu no Egito durante a sua infância. Muito interessante. E de qualquer forma, Jesus, ele tem o seu ministério, ele prega, ele cura, ele multiplica pães, ele expulsa demônios, etc., e ele morre. E aí, quando você pensa que a história dele acabou, ele vence a morte, e ele volta para o céu, e ele é arrebatado, e ele voltará, e ele é o verdadeiro rei sobre todos os reinos do mundo. Esse é Jesus Cristo. E é isso tudo que o livro do Apocalipse está mostrando para a gente através dessa simbologia. E aqui acontece um fenômeno muito interessante. Nós temos nesse texto que nós lemos pelo menos três fases da igreja cristã na história. Tem essa fase inicial do menino sendo arrebatado para o céu, e tudo isso envolve o contexto do nascimento da igreja, do início da igreja. Aí a Bíblia diz que essa mulher, depois que o menino foi arrebatado para o céu, ela iria fugir para um deserto, onde se havia preparado um lugar para ela por 1260 dias. E aí a gente entende, através do estudo da Bíblia, que esses dias simbolizam anos. E aí você se lembra, por exemplo, quando o povo de Israel chegou na porta de Canaã e Deus pediu para cada um homem de cada tribo poder fazer, vamos fazer assim, uma vistoria da terra. E ali os 12 homens vão e voltam dando um relatório: nós passamos 40 dias nessa terra tem gigantes, é difícil, nós não vamos conseguir entrar lá, Somente Josué e Caleb acreditam em Deus, no poder de Deus, e os 10 espias desconfiam de Deus, e eles olham mais para a dificuldade do que para Deus. E aí o Senhor diz assim: vocês passaram 40 dias na terra de Canaã, mas vocês duvidaram de mim, então agora vocês vão passar 40 anos no deserto, um ano para cada dia. 40 dias se tornaram 40 anos. E aqui o livro do Apocalipse diz que essa mulher iria ficar no deserto por 1260 dias. 1260 anos. E aí você tem a fase da igreja, que em geral nós chamamos da idade das trevas ou da idade média. Então você tem no texto do Apocalipse uma fase inicial da igreja, contemporâneo a Jesus, a primeira igreja, e a partir dali essa igreja avançando pelos séculos, até que então ela passasse ali 1260 anos de perseguição, que na história da humanidade vai de 538 até 1798. Eu não vou ter tempo de explicar essas contas para você, mas de qualquer forma, se você tiver curiosidade, essa própria igreja tem estudos da Bíblia a esse respeito, e você vai poder procurar, e quem procura acha, e entender esses cálculos. De qualquer forma, nós entendemos pela história que de 538 a 1798 se cumpriram então esses 1260 anos de perseguição, onde a igreja de Roma, sendo usada por Satanás, atacou a verdade de Deus e o povo de Deus. Atacou a verdade, mudou as doutrinas, mudou a lei de Deus, ensinou idolatria, ensinou oração pelos mortos, ensinou guarda do domingo e muitas outras coisas mentirosas e erradas, e ao mesmo tempo matou sistematicamente através das cruzadas e da Inquisição por volta de 50 milhões de pessoas, muitas delas cristãs, cristãos protestantes, cristãos ortodoxos gregos e etc., além de muçulmanos e etc., e etc. E agora, olha que interessante, tu tem uma fase inicial da igreja, tu tem uma fase intermediária, e eis que surge na história, após essa perseguição de 1260 dias, aquilo que nós chamamos no título da mensagem de o remanescente apocalíptico. E agora só restam alguns poucos filhos da mulher, e ainda assim Satanás vai perseguir esses poucos filhos, e se diz que esse remanescente guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. Então, esse povo remanescente, no final da história, surgiria depois do século XVIII para frente, para se tornar então a última manifestação da igreja na história humana. A igreja que iria pregar a última mensagem ao mundo surgiria dentro desse contexto. E aí vocês conhecem a história, o texto de Daniel, apontando para 1844, grande desapontamento, Apocalipse capítulo 10, e toda a história que vocês já conhecem, e surge aquilo que nós chamamos do movimento adventista de Guilherme Miller, e depois desse grande movimento adventista, surge um pequeno núcleo de estudantes da Bíblia, formados aí Tiago White, Ellen White, José Bates e alguns outros pioneiros naquele contexto, para formarem o núcleo daquilo que viria a ser a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que acredita nos mandamentos de Deus e no testemunho de Jesus, na profecia, na revelação, que tem a fé em Jesus, e essa fé em Jesus lhe torna obediente aos mandamentos de Deus. E a partir daqui, nós acreditamos que esta igreja cumpre uma função profética no mundo em que a gente vive. A igreja adventista não surge porque eu briguei com o pastor da minha igreja e fundei a minha, e agora fundei uma nova igreja. Não é nesse contexto. Claro, tem muita briga, tem muita complicação, uma igreja sempre envolve mil questões complicadas, mas de qualquer forma, a igreja surge como uma resposta profética a uma condição na qual o nosso mundo foi transformado de forma radical. Porque se você imagina que o mundo era do jeito que é hoje, lá em 1700, lá em 1800, você está muito enganado. Nós que vivemos no século 21, energia elétrica, computador, carro, avião, internet, celular, a gente tem a falsa impressão e ilusão de que o mundo sempre foi assim. Ledo engano. Muito possivelmente os seus avós ou os seus bisavós viviam em um momento, em um contexto bastante diferente do que você vive. A época dos tropeiros, né? Quanto tempo será que os tropeiros demoravam para ir de Porto Alegre a São Paulo? Alguém gosta aí de história do Rio Grande do Sul? Alguém tem noção? Eu não tenho noção. Quanto tempo será que eles demoravam para ir daqui em São Paulo? Um mês? Hoje você vai em uma hora de avião? Que uma hora e meia aí, duas horas de avião está em São Paulo? O que antes a gente demorava um mês para viajar, hoje a gente viaja em uma hora. E as implicações disso para a pregação do Evangelho e etc, e etc, e etc, são muito grandes. Potencial de comunicação, de transporte e etc, e etc. Claro que nisso aí envolve problemas também. Como é que alimenta esse povo todo? Como é que dá saúde para esse povo todo? Como é que vive numa sociedade moderna, tecnológica, capitalista? E aí você tem os desafios que você conhece no teu dia a dia. E é fato que a igreja, a última etapa da igreja, precisa corresponder a esse momento do mundo em que nós estamos vivendo hoje, no século 21. E é tudo muito interessante, né? Eu prego um sermão aqui, coloco na internet, alguém que fale português lá no Japão pode ouvir, lá na Europa, lá na Ásia, em outros lugares do nosso país. Interessante, né? Inclusive o sermão que eu preguei ontem, já coloquei lá na internet, no Facebook, os outros ainda não, não tive tempo. Mas, de qualquer forma, a obra vai sendo feita. Só eu, que não sou dos que mais produzem por aí, devo ter na internet aí uns 300 sermões publicados. E imagina, né? Eu estou dormindo, sonhando lá, e tem alguém talvez ouvindo meu sermão por aí. Estou pregando dormindo. Interessante, né? Tecnologia que possibilita isso para nós, para pregarmos o Evangelho, para vivermos nesse tempo e para ajudarmos pessoas a tomarem decisões sérias ao lado de Jesus. Esse remanescente, ele tem algumas características interessantes. Eles têm de alguma forma algumas marcas que identificam quem eles são. E acontece também uma questão interessante, que é o contexto no qual eles surgem. Então eles surgem do século 19 para frente, em um momento do mundo em que as pessoas estão adorando a besta. É a falsa adoração de Apocalipse 13. Tem ali o povo adorando a primeira besta, que nós identificamos como o poder religioso, o catolicismo romano, a Babilônia religiosa. E tem a segunda besta também, que é os Estados Unidos da América. Então a idolatria do dinheiro, do cinema, do entretenimento, da música, do capitalismo e etc. Nesse contexto tem o problema da marca da besta, não comprar ou não vender. E você vê o mundo inteiro imerso na falsidade, na mentira, no engano. E quando o mundo inteiro está envolvido no mal, Deus chama um pequeno grupo para fazer a diferença no mundo. E esses são os remanescentes. Entretanto, como nós conversamos ontem, o povo de Deus no livro do Apocalipse não é formado somente do remanescente. E aqui as coisas podem ficar um pouco complicadas. Pense o seguinte: no livro do Apocalipse existe o povo de Deus que é fiel, vamos pensar assim, que faz parte do remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então vamos pensar assim, é o povo fiel. Entretanto, existe um grupo mais amplo que também é chamado de povo de Deus, que inclusive é o povo que está na Babilônia, que Deus diz: sai dela, povo meu. Então, olha que questão interessante. Existe um povo remanescente, que é um povo pequeno, mas existe um povo de Deus também maior, que está em Babilônia, que está de alguma forma espalhado pelas diversas religiões que existem, sejam elas cristãs ou não cristãs. Claro, né, de uma forma talvez mais especial cristã, mas inclusive não cristãos, entre povos que ainda não conhecem a Jesus. E no meio de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as igrejas, Deus tem aqueles que lhe pertencem. E agora acontece uma coisa interessante. Esse remanescente, que é um pinguinho de gente, a Bíblia diz que é 144 mil, também não é um número literal, é um número que tem uma simbologia interessante aí por detrás. 12 vezes 12 vezes mil, é a plenitude da igreja, é a perfeição da igreja, é o remanescente. E de alguma forma, esses 144 mil, eles têm uma missão, que é justamente anunciar a mensagem de Deus, que vão ser agora as três mensagens angélicas, ao mundo inteiro, convidando o povo de Deus a sair de Babilônia, a abandonar o pecado, a não ser cúmplice do pecado, para poder então estar em pé no grande dia da volta de Jesus. Então olha só, nós temos um povo pequenininho e temos um povo grande. Esse povo grande está meio perdido por aí, está meio espalhado por aí, e eles precisam conhecer a mensagem de Deus nesse último momento da história humana. E aqui a gente vai entrar então no conteúdo dessa pregação que o remanescente deve fazer para de alguma forma alertar o mundo do que vai acontecer muito em breve. A união das igrejas, a falsa adoração, a imagem da besta, a marca da besta, as pragas, a volta de Jesus e etc. Agora, as relações entre esse povo de Deus remanescente e esse povo de Deus em Babilônia, elas fazem com que surjam várias questões diferentes. Então, o que é essa igreja remanescente? Nós dizemos que essa é a igreja visível, a instituição que defende a bandeira dos mandamentos de Deus e da fé em Jesus. Agora, o que é essa igreja maior? É a plenitude da igreja, são os verdadeiros filhos e filhas de Deus que ainda estão de alguma forma em comunhão com Babilônia, porque não conhecem o Evangelho de Jesus na sua pureza ou na sua inteireza. E agora, como é que a gente vai lidar com essa missão do remanescente a esse grupo amplo de pessoas que estão separadas por milhares de igrejas? Nós fazemos um levantamento por baixo, existem mais de 4 mil denominações cristãs, é muita igreja, é muita gente, nós somos muito divididos, ao contrário daquilo que Jesus orou a nosso respeito, para que sejam um, como eu e o Pai somos um, João 17, e ali se fala da unidade da igreja. Agora, essa unidade deve ser alcançada não pelo ecumenismo em torno do domingo, em torno do catolicismo, em torno do Papa, mas essa unidade deve estar construída em torno da palavra de Deus. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a unidade da igreja ocorre em torno da Bíblia, não em torno do catolicismo, como muitas vezes as tendências ecumênicas do nosso mundo apontam, e vão de vento em polpa. Agora, essa relação entre a igreja remanescente, vamos pensar a igreja adventista do sétimo dia, e as outras igrejas, é uma relação complicada. Por um lado, nós temos um certo orgulho, e nem sei se deveríamos ter, por termos uma mensagem racionalmente ou logicamente mais coerente do que a maioria. Então nós cremos em Jesus, nós cremos nos mandamentos de Deus, ponto. Tudo muito sólido no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós temos uma mensagem muito sólida em sentido bíblico. Agora, por um outro lado também é fato, que tem muito adventista que conhece a letra da lei, mas muitas vezes não vive no espírito desta lei. E às vezes nós reconhecemos no mundo religioso que não tem a doutrina que nós temos, amor, fé, louvor, trabalho missionário, como às vezes é difícil conseguir aqui no nosso meio. Já pensou se os adventistas tivessem a reverência que os católicos têm? Já pensou se os adventistas tivessem o senso de missão que os testemunhas de Jeová têm? Já pensou se os adventistas estudassem a Bíblia como os reformados e presbiterianos o fazem? E você começa a perceber que no mundo cristão existe muita coisa boa. Já pensou se as igrejas adventistas estivessem lotadas como as igrejas pentecostais e neopentecostais? A gente começa a perceber que existe uma relação um pouco complicada aqui. Existe muita gente, talvez até aparentemente mais cristã do que nós, lá nas outras igrejas. E nós que temos a mensagem verdadeira, muitas vezes estamos brigando entre nós por causa de roupa, de música, de comida, fazendo fofoca, falando mal, pensando mal, querendo julgar uns aos outros e condenar uns aos outros. E aí você percebe uma situação complicada. Quem tem a doutrina correta não consegue viver. Aqueles que têm a doutrina errada às vezes vivem melhor do que quem tem a doutrina correta. E isso causa muita confusão no mundo em geral. Mas para que igreja que eu vou? Que caminho que eu sigo? E talvez muitos de vocês já tenham se deparado com essa questão. E às vezes dentro da igreja adventista se dá uma ênfase muito forte na razão, na doutrina e pouco no relacionamento de amor uns para com os outros. E por mais que a gente fale isso na teoria, é muito difícil mudar o estilo de relacionamento dos adventistas. Fazer com que eles se tornem mais amigos, mais irmãos, mais companheiros, é tudo muito difícil. Por quê? Porque a gente ensina os adventistas que eles têm que guardar o sábado para ser salvo. Então um pouco dessa ideia, assim, quer ser salvo tem que guardar o sábado. E a igreja se torna um pouco legalista, se torna perfeccionista, se torna crítica, se torna julgadora, e está todo mundo aqui no sábado, fora do sábado não tem quase ninguém. E ainda aqui numa quarta-feira hoje ainda tem muita gente, mas possivelmente em outras quarta-feiras tem bem menos gente aqui dentro dessa igreja. E a gente tem muita dificuldade de lidar com tudo isso. Agora, numa quarta-feira dessa, possivelmente aí uma igreja da graça, uma igreja assembleia, uma igreja universal, está lotada de gente por aí, buscando milagre, buscando cura, dinheiro e etc. E olha quantas relações complicadas nós temos aqui, concordam comigo? E a gente tem que pensar sobre isso. E a partir daqui é que a gente vai entender que o remanescente não é constituído de um povo perfeito, mas é constituído de um povo que, pela graça de Deus, recebeu a verdade e deve levar essa verdade aos outros. E vamos dar uma olhadinha no conteúdo desta mensagem. Apocalipse 14, versos 6 a 13. E agora, esse povo remanescente, eles vão ser representados como mensageiros das últimas três mensagens a serem dadas ao mundo. E aí, a Bíblia vai nos demonstrar qual é a nossa missão no meio desta situação na qual nós temos vivido hoje e que nós devemos cumprir até que Jesus volte. A Bíblia nos diz assim: vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz vinda do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Esse é o conteúdo daquilo que nós precisamos pregar nos últimos momentos da história humana. E é muito interessante pensar que esse conteúdo não é sequer novo, ele é eterno. Não é novo. Vai surgir um novo evangelho? Não. Vai ser pregado o eterno evangelho. Inclusive porque o próprio livro do Apocalipse diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O mundo já foi criado dentro do Evangelho. O mundo já é obra de misericórdia de um Deus que sabia que a gente ia pecar e que já providenciou de antemão a solução para o nosso pecado. Deus não foi pego de surpresa. Deus sabia como seria a história. E não é isso que ele diz? Virá a Babilônia, e a Babilônia está aqui, nesse mundo. É isso mesmo. E Deus já sabia tudo desde o começo, e Ele nos deu uma mensagem eterna, e é uma mensagem extremamente positiva, é o Evangelho. É a boa notícia de que tem perdão, tem transformação, tem salvação para o ser humano pecador. Essa é a mensagem. Dentro dessa mensagem, nós somos chamados a adorar a Deus, porque Ele fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E esse texto é um texto que evoca muito de perto o quarto mandamento da lei de Deus, porque em seis dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E aí você tem, né, adorar a Deus que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E aí você percebe que o livro do Apocalipse nos chama a adorar o Deus verdadeiro. E quem é o Deus verdadeiro? É aquele que criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo, tornando o sábado um dia sagrado. Esse é Deus, é o Criador. E quando nós pecamos, Ele veio nos salvar, e nós proclamamos o Evangelho da salvação eterna em Jesus Cristo. Essa salvação eterna que há em Jesus, ela desmascara o sistema religioso que prega a mentira. E as três mensagens angélicas dizem assim: caiu a grande Babilônia. Esse sistema que mente em nome de Deus, que engana em nome de Deus, que rouba em nome de Deus, que transgride a lei de Deus e que ensina o pecado em nome de Deus, é um sistema caído. E o povo de Deus que está nesse sistema deve sair dele. Sai dela, povo meu. E aí depois, a terceira mensagem diz assim, que se alguém adorar a besta e receber a sua marca, vai ser atormentado na presença dos anjos e do Cordeiro. E aí ele termina dizendo assim: aqui está a perseverança dos santos, os que são fiéis aos mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E felizes, bem-aventurados são os mortos, que descansam no Senhor, porque as suas obras o acompanham. E isso talvez evoque um pouco daquela ideia de que os momentos finais da história humana serão terríveis. Melhor estar morto, né? Descansando de boa. De qualquer forma, não tenham medo do futuro, porque se você vai ver o fim do mundo, Jesus estará contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, sofrer nós vamos sofrer, é verdade. E já estamos sofrendo, problema de saúde, família, dinheiro e mil questões, né? Emocionais, psicológicas, físicas, etc. Todos nós estamos sofrendo no mundo, mas Jesus está com a gente, Ele nos alimenta, Ele nos cura, Ele nos guia, Ele nos guarda, e acima de tudo, Ele nos salva com a salvação eterna. E é isso que importa. Agora, eu não sei se vocês são leitores muito atentos da Bíblia, não. E quando a gente vai para o estudo da Bíblia, os teólogos, os estudiosos, eles ficam estudando o texto, lendo o texto, e eles começam a procurar estruturas mesmo de linguagem, de conceitos, de personagens, que de alguma forma possam nos ajudar a entender o propósito central destas três mensagens angélicas. E eu queria mostrar para vocês um pouquinho qual é o centro das três mensagens angélicas. E quando você pensa sobre isso, você se depara com uma situação muito interessante, que eu não sei se você prestou atenção nela. Então pensa no seguinte: quais são as imagens, pode ser um verbo, pode ser um substantivo, pode ser uma situação, que se repetem ao longo do texto? Se você lesse de novo do capítulo 14, versos 6 a 13, será que você conseguiria encontrar alguns paralelos entre essas mensagens que pudessem mostrar qual é a mensagem central? E eu queria apontar para vocês algumas relações interessantes. Dá uma olhada no verso 7. Olha só o que a Bíblia nos diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Qual elemento desse texto se repete no versículo de número 9? Dá uma olhada aí. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Qual elemento aí é repetido? O verbo adorar. E é interessante que existe um antagonismo aí. Enquanto alguns adoram a besta, todos são chamados a adorar a Deus. Enquanto nós proclamamos a adoração a Deus, existe a possibilidade de o mundo estar adorando a besta. Dá uma olhadinha no verso 8. Olha só que interessante. Vamos ver o que isso vai se repetir lá no verso 10. Olha o verso 8. Seguiu-se outro anjo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E o verso 10 diz assim: também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. Qual é o elemento que se repete aí? Vinho. E olha que interessante. No começo, o que a Babilônia faz? Dá vinho para o povo beber. É o vinho da prostituição de Babilônia. Mas quem bebe o vinho da prostituição de Babilônia vai beber o vinho da ira de Deus. Não são paralelos interessantes? Agora vamos dar uma olhadinha no verso 11 e depois no verso 13 vamos descobrir o que isso aí está se repetindo. E a Bíblia diz assim: os adoradores da besta não têm descanso algum, nem de dia, nem de noite. E o verso 13: bem-aventurados os mortos, sim, os que morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas. Qual é o elemento que se repete aí? O descanso. Enquanto os adoradores da besta não têm descanso, aqueles que morrem no Senhor estão tranquilamente descansando. Então percebam uma coisa: existe um paralelo da terceira mensagem angélica com a primeira, com a segunda e com a quarta voz, que é essa voz do descanso. Mas não existe ligação entre a primeira e a segunda, por exemplo, entre a segunda e a quarta voz, de forma que a terceira mensagem angélica é o centro das nossas mensagens. Agora, eu te pergunto: o que é que está no centro do centro? O que você acha que é mais importante na terceira mensagem angélica? Vamos ler ela de novo. E veja você, o que você acha que é o mais importante nesse texto, central nesse texto? Olha só. Seguiu-se outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, não tem descanso algum nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O que está no centro dessa mensagem? É a besta, é Jesus, é a marca da besta, é o tormento. O que será que está no centro? Se você tivesse que dizer o mandamento de Deus, bom, cada um de vocês pode ter dado uma resposta diferente, mas sabe o que está no centro? Aquele que está no centro no capítulo inteiro. Quando você olha o verso 1 até o verso 5, você tem a descrição dos 144 mil que acompanham o Cordeiro. E do verso 14 até o verso 20, você tem a volta de Jesus. E da mesma forma, na terceira mensagem angélica, sabe quem está ali no centro? O Cordeiro. Agora olhem a imagem que se forma a partir disso. Pensem que aqui, ó, está o Cordeiro. O Cordeiro está no meio, no centro da mensagem. Quem está ao redor do Cordeiro? Segundo o texto aí. Vê se vocês conseguem perceber. Verso de número 10, olha só. Então lá, se alguém adora a besta, etc., beberá do vinho da cólera de Deus, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então entenda uma coisa: no centro está o Cordeiro. Quem que está ao redor? Os santos anjos. Aí você vai para a Bíblia, você se lembra que quem é o Cordeiro? O Cordeiro é o Salvador da humanidade. Quem são os anjos? Os espíritos ministradores enviados para ajudar na salvação dos que creem, certo? Então, ó, está o Salvador no meio, os anjos ao seu redor. Agora, no círculo mais amplo, quem estão? Os adoradores da besta, condenados porque amaram mais o pecado do que a Deus. Perceba o elemento chave para entender essa visão, que está ali no verso de número 9. Se alguém adora a besta, existe uma partícula condicional. Perceba uma coisa: todo ser humano tem um Salvador chamado Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Salvador envia anjos para guardar, para auxiliar na salvação de todos os seres humanos, mas cada um tem que tomar a sua decisão. E se você aceitar o Cordeiro, você vai ser um dos 144 mil. Mas se você adorar a besta, receber a sua marca, você vai ser destruído na presença do Cordeiro e dos anjos enviados para te salvar. Percebam o que está no centro? Jesus está no centro da nossa mensagem. Ele é o mais importante, não é a roupa, a comida, o dízimo, o sábado, a gravata do pastor, a comida da irmã, a música sem bateria e etc. Como muitas vezes nós tornamos a igreja. Um clubinho para ficar olhando roupa dos outros, comida dos outros, vida dos outros, carro dos outros, sei lá o que dos outros. Não é isso que nós somos chamados para fazer. Nós somos chamados para olhar para Jesus Cristo e para proclamar a Jesus para o mundo, para mostrar para as pessoas que Ele envia os seus anjos para nos guiar, para nos guardar, para nos salvar, porque o que importa é a salvação, e é isso que nós devemos pregar ao mundo. Agora, qual é a diferença da mensagem que a gente prega para a mensagem dos cristãos que também pregam que Jesus salva e envia os anjos? A diferença está no verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A diferença é que a verdadeira fé nos move a obedecer os mandamentos de Deus, diferente do mundo cristão, que em nome da fé pretende poder transgredir os mandamentos de Deus, especialmente o sábado, mas não somente o sábado. E agora percebam, nós temos um Salvador que é Jesus. Ele perdoa os meus pecados sexuais, Ele perdoa as minhas mentiras, Ele perdoa as minhas idolatrias, Ele perdoa as minhas transgressões do sábado, Ele perdoa a minha fofoca, Ele perdoa a minha maldade, Ele perdoa o meu pecado. Qual é o objetivo dEle? Transformar a minha vida, para que eu possa ser um ex-fofoqueiro, um ex-drogado, um ex-adúltero, um ex-transgressor do sábado, um ex-qualquer coisa que eu seja. Porque o Evangelho não é só perdão, o Evangelho envolve transformação. E é isso que a gente prega ao mundo. Jesus pode salvar e transformar a tua vida e te fazer uma pessoa fiel e feliz pela graça dEle. Essa é a nossa mensagem. E essa é a mensagem de um pequeno povo, de um remanescente. E sabe, irmãos, essa imagem do remanescente, que nós somos um pequeno povo, às vezes é muito mal usada dentro da igreja adventista. Tem muita gente querendo criar uma igreja dentro da igreja. Grupinho, panelinha, essas tendências heréticas, separatistas, perfeccionistas. E muitas vezes, esses adventistas se concentram no que é exterior e não em Jesus Cristo. E tu vai encontrar um montão de adventista disposto a ficar brigando por causa de roupa, de comida, de dízimo, de música, tudo que é periférico. Agora, conhecer a Jesus como Ele é e ser fiel de verdade, poucos querem. Inclusive os próprios perfeccionistas, que em tese acreditam, né, numa obediência, não obedecem. Porque o mandamento de Deus diz assim: não dirás falso testemunho. E a Bíblia diz assim: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. E quando você vai para o perfeccionista adventista, ele diz para você que é possível viver sem pecar. Pergunta para ele se ele peca ou se ele não peca. E ele foge dessa pergunta como o diabo foge da cruz, porque ele defende que é possível viver sem pecar. E até hoje eu estou esperando conhecer um deles que não peca. Será que eu vou encontrar um dia? E eu digo isso não é para brigar com eles, ou com alguns de vocês que possam pensar assim. Eu digo isso para a gente fazer pensar. A gente não tem que ser fiel à lei de Deus? Tem que dizer a verdade. E sabe qual é a verdade? Se Jesus está no centro da mensagem dessa igreja, é porque essa é uma igreja pecadora e nós não somos melhores do que ninguém. Quando a gente anuncia que a Babilônia está caída, quando a gente anuncia esses pecados do mundo religioso, não é porque a gente não peca, é porque a palavra de Deus os condena e nos condena, os salva e nos salva. E a gente busca o Senhor, e a gente pede perdão dos nossos pecados, e a gente prega para Ele os perdão dos pecados deles também. Porque o que Jesus fez é maior do que Satanás fez, é maior do que Adão e Eva fizeram, porque Jesus vence toda a obra do mal e do pecado, irmãos. E esse é o centro da nossa mensagem. Não é blá blá blá, música, comida, roupa. Pode falar desses assuntos? Pode, mas coloque Cristo no centro da tua música, da tua roupa, da tua comida, e não condene a ninguém que Jesus morreu para salvar. Se alguém vai adorar a besta e vai para o inferno, que mensagem triste. E aí é com ele, é ele que sabe quem é e quem não é, não é você nem eu. Como é que nós vamos saber quem vai para o inferno por causa da roupa, da comida, da música, sei lá do quê? Vamos nos concentrar no que importa, não no que não importa. Vamos crescer, vamos amar, vamos perdoar e vamos colocar Jesus no centro da nossa vida. Quem faz isso é um pouquinho de gente, é um remanescente, é uma minoria, é quem anda no caminho estreito, a maioria vai pelo caminho largo. Mas nós temos o privilégio de andarmos no caminho estreito. E se você deseja andar no caminho estreito, nós vamos terminar esse culto fazendo uma oração de dedicação ao Senhor. Louvado seja Deus pela mensagem desta noite. Nós somos um povo pequenininho, com as nossas fraquezas, pecados, dificuldades, mas sem explicação nenhuma, Jesus nos amou com amor eterno. Eu sei que todos nós lutamos com problemas na família, na saúde, no emprego, mil questões que eu não conheço, mas vocês conhecem, Deus conhece, nós vamos entregar tudo isso nas mãos dEle. E vamos pedir que a gente possa fazer parte desse pequeno grupo, desse grupinho de gente que ama Jesus, coloca Ele no centro da vida, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E Jesus vai abençoar, vai guardar, vai guiar, e um dia nós estaremos com Ele para sempre. Vamos orar nesse momento. Deus maravilhoso, eterno e querido, muitíssimo obrigado por esses momentos que vivemos juntos, aqui na igreja de Vila Teresa, Senhor. Obrigado pelas mensagens da Tua Palavra, nos perdoe naquilo que não conseguimos entender ou praticar segundo a Tua vontade. Perdoe se em algum momento nós falhamos nos pensamentos, nas palavras, na falta de amor, na falta de fé. E clamamos que a Tua misericórdia seja estendida sobre cada um de nós aqui essa noite, Pai. Essa noite nós viemos à frente, Pai, diante do Teu altar, para Te dizer que nós queremos colocar Jesus no centro da nossa vida, Pai. No centro do nosso casamento, no centro do nosso trabalho, no centro da nossa família, no centro da nossa saúde, da nossa mente, do nosso coração. E nós queremos renunciar ao que não vem de Ti, Senhor. Tira de nós o pecado e nos ensine a Te amar e amarmos uns aos outros, Pai. Ajuda-nos a colocar Jesus no centro da nossa mensagem e não brigarmos, condenarmos uns aos outros em nome de coisas periféricas e secundárias. E assim, Senhor, que o Teu amor reine na vida desta igreja. Dá-nos a Tua paz e graça. Tudo oramos em nome de Jesus. Amém.